this voice. There's a Royce 1 Echo there. Alright, Hunter, this is a door to roll on another single flight. What is down to the media camp? Thank you. pista 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. Está autorizado, senão o que você quer ver essa tipo de motor, não é tão autorizado do voo, mas agora não serve. Dois controle Salvador, sem identificação, deixa eu ver a chegada a mão. Para o meu de voo, 050, a gente está com o 013. Vamos fazer um alvo contra o está com essa vez chegada, com o médio 1, no quadro de voo 060, ajusta o metrô 013. Five, one, two, three, four, five. 2222, vou direto do Guna, deixa eu parar 3 no César, aqui no 013. Aguarde coordenação do tráfego pegado com o médio 1, que no momento não tem como se autorizar a tirar conflito. Aguarde posterior com a sua. Autorizado o final do procedimento LS aqui do 210, desça para 213. Alto na soma 013, a porta estabilizada. Para 3 e 10, altímetro no 013, controle restrição de nível na posição de tapa. 222, Cielo Torre, 118, 295. Valeu, muito bom dia. Passaria do 222, obrigado. Leita 10, comando. Bom dia, passaria do 222. Autorizado, 0090 graus, 109. Autorizado, pouso aqui, estamos com a 0, passaria do 2322. Autorizado a final do procedimento elétrico, com 0, deixa para 210, altimetro 1013. Resposta estabilizada, início de redução 809. Vai seguir o tráfego agora 9 milhas, alfa, tendo o próximo. O 909, Cielo Torre 118, decimal 95. faixa de carga, posição 4. 512. Bravo 512, Lucina na cobra, Wilson, Wilson, Wilson, Fly, and then the intercept level 300. 7. Controle Salvador, estamos em identificação. Deixa eu ver a chegada com o MED 1. Para o nível de voo 050, 013.